pedal de delay. Pra isso pode formar de eco tudo aquilo que sei. Escreverei com muita calma a minha história, usando os bons momentos que guardo na minha memória. Tudo que eu queria era um juro em pedal de delay. Pra isso pode formar de eco tudo aquilo que sei. Escreverei com muita calma a minha história, usando os bons momentos que guardo na minha memória. Evolução aqui é de forma ascendente. Composição da ação com aspiração efervescente. A emoção contínua faz parte do meu presente, pois a essência em meu corpo permanece residente. Sente, e neste assunto eu não presumo e assumo. Teu mic de verdade é meu sonho de consumo, que é pra eu expandir o meu conceito pelo mundo, fortalecendo um verdadeiro som de vagabundo. Porque aqui a palavra não falha, é como um som que não para, quando o obstáculo depara e com o vento se espalha. Uma investida prepara e se debeste estraçalha. A sua muralha espatifa bem na cara. E mesmo que eu prossiga com muita precaução, eu vou pagar o preço da ação e reação. Pra não fazer a coisa errada, não vou escrever conto de fada, uma história mal contada, não falar nada com nada. Não adianta querer o bem, esquecer o mal, fortalecer a casca e não o núcleo central, e ter postura sem um ideal. Aí safado sem vergonha com a gente passa mal. Porque tudo que eu queria era o juro em pedal de delay. Pra expandir formar de ego tudo aquilo que sei. Escreverei com muita calma minha história, usando os bons momentos que guardo na minha memória. Tudo que eu queria era o juro em pedal de delay. Pra expandir formar de eco tudo aquilo que sei. Escreverei com muita calma minha história, usando os bons momentos que guardo na minha memória. Segundo tempo pra mim, outra sessão. Eu perpetuo a minha raça com mic jet na mão. Preste atenção, teste de tensão, com ou sem razão. Então, não marque a questão com X se não entender porquê. Sei que agora o hip hop predomina, só que faz o rap com sinceridade na moda passar por cima. Tô pagando pra ver o que que vai me deter. Eu gravo mesmo se o mic não for AKG. Nem sempre a qualidade boa do equipamento revela na verdade quem tem talento. Eu falo sério e penso que é brincadeira. Só espero que me dê a não te deixe de bobeira. Como uma mulher que tem swing sensual, que deixa vagabundo com síndrome de Down. Na moral, eu sei que faço meu trabalho, ninguém atrapalho, e no seu jogo sou carta fora do baralho. Otário, não me incomodo no vento que vem sentido contrário. Tampouco guardo rancor lá no fundo do armário, e me esforço pra fazer um traço certeiro, que além de rimador primeiro sou é grafiteiro. E aí, eu tô de boa e vou saindo na moral, fazendo rima pra cima de maneira natural. Então, eu tô de boa e vou saindo na moral, coloca a mão pra cima pra rima ficar legal. Porque tudo que eu queria era o juro em pedal de delay. Pra expandir formar de eco tudo aquilo que sei. Escreverei com muita calma a minha história, usando os bons momentos que guardo na minha memória. Tudo que eu queria era o juro em pedal de delay. Pra expandir formar de eco tudo aquilo que sei. Escreverei com muita calma a minha história, usando os bons momentos que guardo na minha memória. De Mac, mas um tesouro que estava perdido acabou de ser encontrado.